Sinistro, rapaz. Aqui mais um coração bom em extinção, que invade seu castelo pela caixa de som. Infelizmente é desse jeito aqui que eu sigo em frente, com ódio na mente e o maldito olhar de serpente. Pra ficar de pé, muito amor pra ser vencedor, seja o que Deus quiser na debandada e falso moro. Inteligente pra sempre, estrela só tem no céu. Jesus me mostra o caminho que faço pro meu papel. Desabafando, denunciando, contrariando a hipocrisia, demagogia de vários fulão. Só quem diria, o MP tá por aqui. A traição foi se importando e teve um triste fim. Sem amigo na revolta, boicotado, né? Tentou passar rasteira, fui ligeiro e cê passou lotado. Lembro como se fosse ontem lá na Praia Grande, eu dentro da gueto, cê me olhando, bagulho estressante. Má impressão foi a pior fase da minha vida. Tem que se explicar, tem paciência pra não perder a linha. Mas hoje em dia tô firmão, tô na paz. Mas dá licença aqui, malandro velho, não esquece jamais. Rap festa no coração, vários irmãos. Ó eu lá no lado leste mandando meu som. Momento bom que faz parte da estrada da vida. 2006 calculista no trabalho da liga. E o ministério da favela diverte o processo. Os inimigos não tão pelo rap, tão por sucesso. Os inimigos são olhos e não me vejam. Enquanto a gente para se quebra, seu meu corpo se quebra. Os inimigos são olhos e não me alcançam. Aqui mais um coração bom em extinção. Aqui mais um coração bom em extinção, que invade seu castelo pela caixa de som. Aqui mais um coração bom em extinção, que invade seu castelo pela caixa de som. Aqui mais um coração bom em extinção, que invade seu castelo pela caixa de som. Aqui mais um coração bom em extinção, que invade seu castelo pela caixa de som. Explode a ira do jeito que tem que ser, eu bato pra liga. Os inimigos não estão pelo rap, até conspira. Estamos com ódio de volta na febre. Cusão tentou nos derrubar e no seu grupo não investe, vagabundo. Tem que ser sofredor, aguenta as traição. Pode fechar as portas hoje e abrir pra curtir o som. Existem fases ruins na estrada da vida. Basta ter fé, a caminhada sempre cristalina. Sabedoria, respeito adquirem com tempo. Do lado leste mandei o meu salve, tô satisfeito, agradecido a todos que curtiram a música. Na revolta as traição que nunca muda. Infelizmente tem gente que não entende. É grupo querendo derrubar grupo, assim não vai pra frente. Aí moleque fica tranquilo que tu não tá sozinho. Levante a cabeça e tire as pedras que está no caminho. Na estrada da dor, caminhando friamente, desabafando pra favela tudo que a gente sente. Firmeza total a todas as quebradas que nos admira. De coração, sem pagar simpatia. Abalando o sistema nervoso dos cuzão com molde em dobro, causando contraste sendo falado na língua dos monstros. Porta firme no gueto, SH sem dupla face. Os inimigos faz cara feia quando